vai sua pipa cai. Ou quem é mais forte, então por que não olha pro morro da onde o hip hop nasce, cresce e sai? Um raio essa vida de cara palida, quando sente o cheiro agradável do pó, de sem pó, de proíbe tesoureiro dar dinheiro a quem não resolva o caos que tem, não sabe o que fazer, eu sei. Música me quer bem, eu canto, trampo, trepo, jogo, canto. Pipa, sai daí antes que o barco te jogue em um canto escuro. Sim, azul do mar, ar puro, recuso o que não é zen. A sua linha que prende meu povo santo dos anjos santo dos anjos. Conheço uma padilha para a vista de...